Long live death. Thank you. because of the fact they're waiting for the working girls to get there. And what is it those girls are doing? Well, they're making money for the balls, and they're making their costumes, their outfits, or, you know, getting it together like that. And she wants him to buy her a washer and dryer set. In order for him to buy that, I'm sure she'd have to go to bed with him anyway to give him what he wants, for her to get what she wants. So, in the long run, it all ends up the same way. Sou apolítico, mas às vezes também não cumpro o que prometo. Na última emissão do Moscas Volantes tinha prometido voltar 15 dias depois, mas só cá estou 3 semanas após. As minhas desculpas. Abrimos com Colder, que regressa aos discos com Goodbye The Rain, de onde ouvimos o tema The Hill, ainda Bad Bad Not Good e o tema Speaking Gently, do novo Four, e fechei com os Blood Orange, com este excelente Desiree, que faz parte do álbum Freetown Sound. O Moscas segue com Night Hole e o regresso dos Metronomy, o álbum Summer 08. Fiquem por aí. yourself in the window, doing alright. You sound well, coffee, nothing but love, it's a killer. Cracks in the concrete, cracks in your face, cracks in my party hat. Cracks in the concrete, cracks in your face, cracks in my feelings for you. Everything's healing. Everything's healing. apesar de ter sido anunciada muito recentemente a sua saída dos Franz Ferdinand, o guitarrista Nick McCarthy juntou-se à sua mulher Manuela Gernedel, acho que é assim que se diz, e já avançou para a gravação de um tema que de certo fará parte de um álbum que irão editar sob o nome de Manuela. Ouvimos Cracks in the Concrete. Os Droners também a passar aqui pelas Moscas Volantes com o tema Human Remains do álbum On Desire, e ainda para finalizar esta trilogia, os Faun e o tema Pixel Fire do álbum Ultimate Oceans. Seguimos agora com os Omni e o tema Eyes on the Floor, que faz parte do álbum editado este ano, Deluxe. Thank you. sequência de quatro músicas, a fechar com os Sugar Candy Mountain e o tema Who I Am, do álbum 666. Atrás, ainda Bosco Rogers e o tema The Middle, que faz parte de Post Exotic. Agora, Mick Harvey com More and More, Less and Less. Ainda às voltas com Serge Gainsbourg em mais um álbum dedicado a este cantautor francês da Liga de Tremens. Anything could be if she just sees me. Life's reality has its limits too. Everything can be. She might not like me. With photographs it seems. One just never knows. With her, everything is possible. For me, it will be wonderful the first time. If I see nothing at all, it will be less and less. And that will make it all worse and worse for me. Each day a little more. This love I feel right now, I won't care at all. With him it is possible. One never comes out well the first time. I will be a little sad, and then less and less. And at the end I know I won't care at all. Too late to ask you to remember me. drove around with Beethoven and rose garlands. Yes, I know it's long ago. Times have changed, your taste so. But it was you who talked so much about infatuation. You called love. Correu o ano de 1994 quando os Kitchens of Distinction assinaram um dos melhores álbuns desse ano, Cowboys and Aliens. Remember Me foi o tema que mais rodou no éter naquele ano, principalmente numa rádio que eu ouvia com um especial carinho e que encerrou minha querida XFM. Foi este o meu regresso ao passado, também uma rúbrica que já vem sendo hábito aqui no Moscas Volantes. A minha edição de hoje está a chegar ao fim. Vou fechar com três temas mais tranquilos. Primeiro com os Dope Lemon, novo projeto de Angus Stone, com o tema Won't Let You Go, que faz parte do álbum que editou este ano, Honey Bones. Ainda os Told Slant com Green Nail Polish, do álbum que também veio à luz em 2016, Going By. E vamos fechar com os Why We Run e Comfortable Lie, do álbum Holograms. Vem aí um mês mais difícil, vou tentar cumprir a regra dos 15 dias no Moscas Volantes. Não vai ser fácil, mas quem corre por gosto nunca pode cansar. Até à próxima emissão, fiquem bem. the telly. You can kiss me just so you feel better.